Você está ouvindo o Mexidão Cast. Welcome! O podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast número 85 agora, gente. Vamos hoje continuar com uma série que fazemos aqui no programa, que gostamos muito dessa, a história dos videogames. Hoje, mais especificamente, a sexta geração de consoles. Eu sou o Thiago Mendes e estou hoje na presença do meu caro amigo externo. E aí, galera? Agora tô super ocupado, mas tô firme e forte aí. E dessa vez a gente vai falar de videogame, uma coisa que eu curto muito, mas uma geração que eu amarguei um pouquinho menos do que quando comprei meu Wii. E por falar quando comprei meu Wii, estamos também na presença do meu amigo Iago. Cara, eu não comprei meu Wii, eu só pego final de geração, cara. Não aproveito o console. Olha só, galera, que bacana. Então quer dizer que você não aproveita o final de console? Ah, eu aproveito os jogos que estão lançando no final, que é o que tá no auge, assim. Mas é meio difícil estar pegando os que lançaram no início. É, muito dinheiro, realmente. Eu tenho que confessar, essa geração 360 PS3, eu só fui comprar ela bem dizendo no final. E eu posso falar, cara, eu aproveitei bem também, não tem nada a reclamar, não. É, mas a geração, a sexta geração, que é o PS2, eu peguei quando já tinha acabado. Já tava com o PS3 faz tempo. Olha aí. Rapaz, e vocês? Eu tô mais ou menos na vibe do Iago. Se eu for te falar a verdade, como eu nunca fui muito fã da Sony, nem das franquias dela, na verdade, eu não quis ter, cara. Eu não quis ter mesmo o PS2, né? Até porque eu já tinha visto o PS1 e pra mim aquilo ali era... Me parecia um trabalho mal acabado. Mas se eu fosse ter um PS2, eu compraria ele hoje. É mesmo? Mas, cara, não, pra mim não valia a pena pagar o valor que ele tinha na época. Eu comprei o PS2 no meio da geração. Mas eu tive o GameCube. Entre os dois eu gostava mais do GameCube por causa do controle. Uma crítica que eu sempre tive com a Sony é o controle dela, que eu não gosto do controle dela. Eu acho que isso me afastou um pouco também. Então, cara, o controle do Play 1 e do Play 2 machucava os dedos, você ficava muito tempo jogando. Tava meio que ripava, assim, as pontas. Já avisei que vai dar merda aí. Sexta geração de consoles contempla os consoles lançados a partir de 98, né? Dentre eles, os principais Dreamcast, Nintendo GameCube, PlayStation e o Xbox. O Xbox One, considerada por muitos a geração de console mais importante, porque alavancou, né, gente, as vendas de console. PlayStation 2 é um verdadeiro fenômeno de venda. A sexta geração definiu muito o que é videogame hoje, né? Jogos de tiro e tudo mais. A quarta geração, é aquela do Super Nintendo. Até ali o videogame era de uma forma. Aí a gente tem que ver que realmente a sexta geração definiu uma outra forma dos videogames se posicionarem. O PS2 ele foi realmente um estouro, um grande sucesso, mas isso aí acabou acontecendo a médio prazo. Ele começou bem, né, foi vendendo bem, só que no final, cara, o número de vendas dele e a forma que as trades, fazendo aquela parceria com a Sony e cada vez alimentando mais o PS2, consolidou ele mesmo como o top. O PlayStation 2, né, gente, é o console de videogames mais vendido da história dos videogames, né? Isso. Vendeu aproximadamente 157,68 milhões de unidades. Pra vocês terem ideia, um dado mais recente de setembro de 2003 aponta o DS como o segundo colocado com 154 milhões. Quer dizer, então console de mesa nenhum chega perto dele. Você vê, né, como é que eram as coisas. No Brasil, eu já acho que o que fez o PlayStation 2 vender muito no Brasil foi a pirataria. Ah, com certeza. Ah, cara, porque a gente tem que avaliar o seguinte: era uma época, e ainda hoje não é muito diferente, mas é uma época em que as empresas não davam muito valor pro mercado brasileiro. Sim. Entendeu? E hoje a gente sabe que o mercado brasileiro, se eu não me engano, é o quarto maior do mundo. Né? Então, quer dizer, já é uma diferença muito grande. Mas a Sony, cara, até hoje, ela não dá muito valor pro brasileiro. É. Então, quando começou a surgir aqueles chips de destravamento, tipo Matrix, que ficou muito conhecido, né? Você via PS2 Matrix aí em tudo quanto é canto. Isso aí, cara, fez o PS2 dá um salto aqui no Brasil, porque você ia em qualquer esquina e aí tinha lá o camaradinho vendendo um monte de CD de PS2 por 10 conto. Verdade, isso influenciou muito. Com certeza. Teve algo que o Stern falou, que o Brasil acho que é o quarto consumidor de games do mundo, né? Maior. Isso. É. Cara, mas isso me desanima muito, porque se esse jogo que tá lançando hoje, tem tradução até pra russo, mas não tem uma legendinha em português. É. Esse que eu não entendo. Até que do meio do ano pra cá, esse tem mudado bastante, né? É, nas grandes franquias, né? Nos grandes lançamentos. Mas, cara, eu vejo com bons olhos. Eu acho que o mercado realmente melhorou muito. Ah, sim, com certeza. Eu já tenho jogos localizados. Tem alguns jogos que precisam melhorar... trabalhar mais a questão da dublagem. Algumas dublagens não me agradam ainda muito, mas isso é coisa que com o tempo. Isso aí a gente contorna com a legenda, que eu acho que se tiver uma legenda já. Cara, 90%, cara, já tá bom. Sem dúvidas. Agora só não pode ter uma legenda igual a do Mortal Kombat, né, cara? Porque, pô, foi vergonhoso. Cheio de erro, personagem com nome trocado. O cara era um homem, chamava de ela. Pô, sim, cara. Complicado. Bizarro, né? Enfim, quais consoles nós tivemos? Nós comentamos agora há pouco. Eu tive o PlayStation 2 e o GameCube. Ah, eu só tive o PS2 mesmo e foi bem depois de ter lançado o PS3 ainda. Eu comprei o GameCube, cara, foi logo nos primeiros meses de lançamento. Até porque eu tive o Nintendo 64, mas me desfiz dele muito rápido. Porque eu realmente jogava uma meia dúzia de jogos, né? E não é porque... não tinha jogo pra jogar, não era essa a questão, é porque realmente o que me interessava ali era meia dúzia de jogos. Então o que acontece, eu tive o GameCube, mas porque a Nintendo conseguiu uma parceria maior com as thirds, né? Tanto é que ela teve exclusivo o Resident Evil Remake, que é o remake do primeiro jogo, que na minha opinião até hoje é o melhor Resident Evil que tem. Não tem outro, cara. Muita gente fala aí. É absurdamente bom aquele jogo, cara. E o Resident Zero, que também tá na mesma pegada, não é tão bom quanto, mas é um jogaço, cara, jogaço. Então só eu acho que o Resident Evil 2 é melhor? Cara, você jogou o remake? Não, Então, tá. Cara, você não tem direito de falar nada. Nossa, tchau pra vocês, até mais. É, a gente comentou agora da questão da pirataria. O PlayStation 2 vendeu muito, mas ele não vendeu só no Brasil, ele vendeu muito no mundo inteiro. Então eu sempre questiono se o PlayStation 2 vendeu muito por causa da pirataria, porque a pirataria não é só no Brasil, ou se ele realmente era um console de ponta, porque ele vendeu muito bem também em países que a pirataria ela tanto faz, ela não tem tanta influência. Não, ele era sim um console de ponta, isso aí sem dúvida, até porque essa questão da pirataria é muito forte aqui no Brasil. Mas você vê hoje, por exemplo, se a gente for comprar um jogo hoje, a gente vai pagar aí R$99, R$89. É uma grana, cara, que qualquer um consegue pagar num jogo original. A verdade Sim. é essa. Mas naquela época não, cara. Se você quisesse um jogo original, às vezes era o valor de um salário mínimo. Você deixava então, de comer pra comprar um jogo. É exatamente. Verdade. Então era complicado da pessoa querer manter um console sem uma estrutura na nossa terra, sem buscar pirataria, cara. Era muito complicado. Quando eu comprei o meu PlayStation 1 na época, né, que não era o 2, mas era o 1, a loja onde eu comprei, que é uma loja grande, ela dava 5 jogos de graça no camelô da frente. O cara vendia jogo pirata. Caraca, velho, que isso? Eles davam. Você comprava o videogame, você podia mais comprar 5 jogos. Aí, tipo assim, o cara chegar e falar assim pro Iago, né? Aí, você quer comprar um console? Você pode pegar. Ô papagaio, para, sai daí, papagaio, desce do ombro. Você pode pegar os jogos aí na skin. Olha, caralho, velho. Pô, velho, o cara já veio com tapa-olho, né, velho? Já. É, e ninguém teve Xbox, né? Eu não tive, mas eu joguei bastante, cara. É, gostou da primeira versão do Xbox? Ah, na verdade eu achei meio... Porque, tipo assim, os jogos do Xbox, eles eram muito sombrios, normalmente, assim, na sua estética. né? Porque a ideia da Microsoft era vir com uma coisa mais séria. Porque eles perceberam que a Nintendo estava vindo com uma coisa um pouco mais amigável, né? Mais colorida e tal, e não estava se dando muito bem já no Nintendo 64 e se repetiu com o GameCube. A Sony, que já vinha numa pegada mais madura, né, se deu bem com o PS1 e estava se dando melhor ainda com o PS2. Então a Microsoft pensou o quê? Cara, a gente tem que ir nessa linha aí. Então eles tentaram fazer uma coisa ainda mais obscura do que a Sony. E aquilo ali não me agradou muito não. Até porque, na verdade, eu sempre tive muito mais interesse por jogos em 2D. Ainda hoje, eu quando eu vejo um jogo 2D, eu fico louco, cara. Corro atrás e fico louco mesmo. Então, por isso mesmo, eu acabei optando pela Nintendo. Mas eu joguei o Xbox, gostei de algumas coisas, mas não foi uma coisa que eu pensasse assim, poxa, isso aqui vale eu comprar um console. Não, não cheguei a esse ponto, não. Enquanto todo mundo tinha Play 2, meu primo tinha um Xbox, né? Meu primeiro contato com o Halo foi com o Xbox dele, foi acho que o Halo 2. A gente passou um bom tempo jogando multiplayer junto e eu gostei, cara. A única coisa que era ruim no console era o controle. Aquilo parecia que você estava segurando um videocassete, né? Era muito grande. Tô conversando até com o Patrick, ele chegou a comentar comigo que o Xbox, ele é uma curiosidade dele, que ele teve dois controles até por causa disso, né? Que o primeiro controle era muito grande, aí depois fez um controle menor. Isso, tinha isso mesmo. Eles deram uma remanejada lá no design do primeiro controle. É, e melhorou bastante, inclusive foi isso aí que acabou alavancando o sucesso do controle do 360, né? Toda geração tem aquele jogo que é marcante, mesmo que não sejam jogos tão importantes. Na opinião de vocês, quais os jogos que vocês consideram marcantes nessa geração de videogames? Cada videogame teve jogos que foram bastante marcantes, né, cara? A Nintendo, ela veio sempre com o Mario, que na minha opinião, o Mario Sunshine é um jogo bom e que trouxe muita coisa para os Marios que a gente tem agora, mas que na minha opinião é o pior Mario que eu joguei até hoje. Eu não gosto dele também. Eu não gostei, muita gente disse que o jogo é maravilhoso. O jogo é muito bom mesmo, mas realmente eu não gostei. Mas no GameCube, eu gostei muito do Resident, cara. Os dois Residents, o Remake e o Zero, cara, foram jogos que me fizeram segurar o GameCube por muito tempo. Eu só me desfiz dele porque eu tava numa época em que eu tava realmente precisando me desfazer dele. Mas se eu tivesse a oportunidade hoje de comprar um GameCube, eu comprava, sem pensar duas vezes. Já no Xbox, cara, eu não me recordo de jogos que eu posso dizer, poxa, esse jogo foi um jogão, assim, porque eu não cheguei a jogar muito. No PS2 eu joguei muito Naruto, né, até porque o GameCube tinha os jogos do Naruto, mas os PS2 eram muito melhores. A pegada era completamente diferente. Até a questão do controle. Você jogar jogo de luta no GameCube e no PlayStation era uma experiência totalmente diferente, né? Mas pra mim não afetava muito. Pra mim não afetava muito, até porque os jogos de luta, no caso do Naruto, do GameCube, eles eram muito bem adaptados ao GameCube. E eram muito bons, inclusive. Só que assim, era realmente diferente. A pegada era diferente. O GameCube, ele tinha um esquema um pouco mais 3D, né? Podiam jogar quatro personagens ao mesmo tempo, inclusive. Já no PS2, o jogo, ele era um pouco mais estilo Street Fighter, que também pra mim era um animal, cara. Muito bom. Já no Dreamcast, cara, o Shenmue é um jogo que assim me impressionou muito quando eu via a primeira vez. E joguei muito o Marvel vs Capcom 2, que na minha opinião ainda hoje é um dos melhores jogos de luta que eu já joguei na minha vida. Então o Dreamcast, cara, foi um videogame que eu gostei bastante e cheguei a jogar alguns jogos de luta nele. Mas o Marvel vs Capcom 2, na minha opinião, foi um dos melhores jogos de luta que eu joguei até hoje. Cara, eu joguei bastante o PlayStation 2, foi, acho, apesar de eu não gostar muito dele, eu joguei muito mais ele por causa da questão do preço dos jogos, né? Um dos jogos mais marcantes pra mim foi, sem dúvida nenhuma, o Devil May Cry e o God of War. O Devil May Cry, por ter sido um jogo que recriou o beat'em up e transformou em hack slash, né? Mas no PS2 não tem God of War, não tem GTA. O que eu joguei muito é o Onimusha 3. Onimusha. Passei muito tempo jogando esse jogo. Eu, quando eu vi a capa do jogo, que eu vi aqui no ator, acho que era o Jean Renault. Pô, isso aí é muito legal, cara. Me chamou a atenção. Acho que isso, eu joguei pra caramba. É, o Onimusha, ele é totalmente interpretado, né? Cara, aquelas lutas, o CG era muito bonito, eu gostava muito do jogo. Cara, no dia que eu fui na loja de games aqui da cidade, e aí tava passando aquele CGI da abertura. Que é animal pra caralho, aquela porra. Bicho, eu pirei. Eu falei, porra, esse é o jogo da minha vida. Porque eu, cara, os gráficos daqui, o gráfico e a fluidez como aquele CG roda, é muito foda, cara. Muito foda mesmo. E o jogo tem gráfico, ficou bom até hoje. Não é gráfico ruim, não. Verdade. Não, o jogo é bom, cara. É bom ainda. Mas assim, nessa geração, cara, vale a gente ressaltar um detalhe, cara. O primeiro console dessa geração foi o Dreamcast. Ele que iniciou a geração. Exatamente. Porque o que aconteceu? Como a gente disse nos casts passados, a Sega, ela deu um salto errado, né, cara, com o Saturn, né? Ela fez aquele Megazord dela, que você encaixava um monte de coisa, né, já no Mega Drive, e aí no Saturn também, eles tentaram, né, melhorar a parada depois de pronta, entendeu? E aí não deu muito certo. Então o que eles pensaram? Vamos lançar antes de todo mundo pra gente sair na frente. E de certa forma isso aí foi um tiro no pé, cara, porque o Dreamcast ele usava mídia, que era CD comum. Então o que acontece? Ele podia ter no máximo 600 MB de armazenamento, sendo que todos os outros concorrentes tinham capacidade no mínimo do dobro maior, que era do GameCube, que usava uma mídia menor, né, que a Nintendo decidiu fazer isso por conta da pirataria, né, que ela já vinha sofrendo com a pirataria com o Super Nintendo, também com o Nintendo 64. Então ela quis fazer uma maneira de evitar a pirataria. E aí com isso, cara, a Sega acabou saindo, né, anunciando a falência mesmo antes de acabar a geração. Uhum. Você vê que no meio da geração já não saía mais nada pra Dreamcast. Verdade, cara. E tem uma curiosidade muito foda sobre isso, cara. Muitos jogos deixaram de existir por causa disso, sabia? Tinha muitos projetos que estavam em andamento e a Sega simplesmente chegou a um ponto que ela não podia dar um aviso pra dizer, olha, essa é a nossa última geração, quando chegar no final a gente não vai fazer mais jogo. Não, cara, foi de repente, ó, a partir de agora a gente só produz jogo. Tinha uma coisa muito bacana do Dreamcast, cara, que era o memory card que ele tinha. Ele tinha tipo um visorzinho de LCD, não sei como que era o nome. Uhum. E se era um jogo de RPG, ele mostrava os status do personagem e tudo mais. Eu vi numa loja de games isso aí. É algo que curiosamente hoje em dia a gente tem com o Nintendo Wii U, né? Isso, mas assim, cara, a Sega, na verdade, ela fez certo. Ela usou, né, tinha um console muito bom, diga-se de passagem. Só que realmente o problema deles foi a capacidade da mídia. É, tanto é que quando... nesse início, a Sega ela mesma não sabia muito bem o que estava fazendo. Você vê que ela abusava muito nas CGs de abertura dos jogos e tudo mais, mas quando você ia jogar, não era a mesma coisa, cara. Acabava aquela sua emoção, entendeu? Então ela ficou meio que parada no tempo. Ela achava que uma abertura bonita ia segurar o jogador, e na verdade não foi. Don't sweat the technique. E convocado no segundo tempo, meus caros amigos, meu caro irmão camarada Sir Patrick Murta. É isso aí, pessoal. Pra mostrar que esse podcast é desorganizado, eu também tenho que atrapalhar um pouco, né, cara? Eu tenho que entrar no meio da conversa, fingir que nada aconteceu, né? Desse jeito. E tá virando uma rotina, né? Todo episódio tá acontecendo isso, né, gente? Ah, não. É porque as pessoas, né, não sabem, mas eu vou revelar um segredo hoje. Aí você coloca aquela musiquinha pra mim. Bam, bam, bam. Que acreditem ou não, A gente tem vida social, cara. Olha! Todos temos obrigações e deveres. Pois é, pois é. Mas no caso do Patrick, hoje isso não se aplica, cara. Eu estava assistindo Game of Thrones, estava excelente. Eu vi acontecer algo inédito. Eu vou contar pra vocês, vocês não vão acreditar. Não, não dá spoiler, pelo amor de Deus. Eu vou assistir daqui a pouco. Você fala um pouco de espanto. Eu só digo, tá no segundo episódio da temporada. É difícil algum superar esse episódio. Só digo isso. Mas enfim, do que vocês estão falando? Qual que é o episódio de hoje? Enfim, hoje o episódio é a sexta geração de videogames, cara. Ah, já falaram do melhor videogame já lançado na história? Lá vem. O GameCube? GameCube, o melhor console já lançado em toda a história dos videogames. É, nós vamos muito bom, mas a gente não pode falar isso. É. Enfim, ó, um jogo marcante, Patrick, pra você na sexta geração. Os jogos que marcaram. O meu top 2 dos melhores jogos que eu já joguei em toda a minha vida são dessa geração. Meu top 2, olha aí. Olha aí. Um do PlayStation 2 e um do GameCube. Olha aí. Eu tive os dois consoles. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter os dois consoles. E pra mim, os melhores jogos que eu já joguei em toda a minha vida são esses. Primeiro, Metroid Prime. Foi o jogo que me fez comprar o GameCube. E não se arrependeu? Não me arrependi de forma nenhuma, cara. Eu fiquei... Não tem como, cara, se arrepender com o Metroid Prime, cara. Cara... Não, ele é animal demais. Eu vou dizer a você que ele é melhor do que os outros. Inclusive, na minha opinião, graficamente, ele é melhor do que o Metroid do Wii. Olha aí, rapaz. Acho. É animal demais, cara. E foi bacana porque eles conseguiram colocar o Metroid em primeira pessoa, né? Uma roupagem totalmente nova, mas tiveram a identidade, né, cara? Mas sabe o que eu gostei muito do Metroid? É que ele tem uma aura toda de ficção científica, cara. De filme isso, de ficção é muito científica. Isso é muito, foi uma coisa muito importante, porque foi o jogo que falou comigo, ó, esse aqui é FPS. E ele nem é um jogo de FPS, exatamente. É um FPS, né, na verdade. Toda a roupagem dele, eles fizeram uma excelente transição do 2D pro 3D. Agora, o segundo jogo preferido de minha história, que também é dessa geração, não podia ser outro, Metal Gear Solid 3, cara. Oh. Ah, rapaz... Cara, esse jogo é fantástico. Ele é fantástico, cara. É, por mais que tenham muitos haters, por mais que tenha muita gente que critique, a história do Metal Gear Solid 3, cara, é melhor do que muito filme por aí. Muito melhor. Caraca. Um dia eu quero entender o gosto de jogar Metal Gear, cara. Você já jogou o 3? Cara, eu vou dizer pra você, o 3 eu não joguei e vou dizer por quê. Porque eu tentei jogar os anteriores e não gostei, cara. Não quis nem tocar no 3, cara. O 3, ele é mais pé no chão do que os outros. Eu gosto muito da série Metal Gear. O primeiro é muito bom, o primeiro não tem, é irrepreensível pelo ano que foi lançado. O 2, ele já tem as suas controvérsias e eu até concordo com algumas. Agora, o 3, cara, o 3, ele é mais... espionagem do que os outros. Ele adicionou mais elementos que não tinha nos outros. Por exemplo, você tá sozinho solto numa selva, então se você leva uma mordida do animal, você tem que se tratar. Tá certo que é um pouquinho exagerado, você tira um tiro, leva um tiro na cabeça, você tira a bala, faz o curativo e tá tudo de boa, né? Ainda é um pouquinho. Mas, e nem só isso, eu digo e repito, cara, o Metal Gear, por mais que tenha suas japonesices, o grande lance do Metal Gear é a história, cara. E a história do 3 é, assim, é de cair o queixo. Porque a disputa do o Snake, ele vai numa missão na Rússia, em plena Guerra Fria. Olha que ambiente bacana. Um ambiente sempre legal pra contar isso. Strider manda lembrança. Pois é, um ambiente bacana da Guerra Fria. Ele vai na Guerra Fria investigar uma situação e ele descobre que a mestre dele, uma grande heroína americana, que treinou ele, ela deserdou. Ela saiu e tá do lado dos soviéticos na Guerra Fria. E descobre que os soviéticos, olha aí, entrando aspectos históricos, que é muito legal da série Metal Gear, misturar aspectos históricos, né? Que a Rússia estava criando um novo sistema de lançar mísseis atômicos para os Estados Unidos. E a chefe dele estava liderando isso. E ele começa a perseguição, vai descobrindo cada vez mais coisas. E eu digo, sem medo de errar, a luta contra o chefe final de Metal Gear Solid 3 é a melhor luta de chefe final que eu já tive em toda a minha vida, cara. É de chorar, cara. É emocionante. Engraçado que eu ouvi falar isso do Metal Gear 1, que eu até joguei um pouco também. Até achei interessante, mas assim, não consegui levar muito adiante. Mas foi uma época que eu ouvia muito isso também do Metal Gear 1. É, a luta do Metal Gear 1 também é boa, mas, cara, a luta do Snake contra a Big contra a boss, né, o T-Boss é muito superior. Essa geração, ela também foi muito boa pra jogos de luta, principalmente no, igual a gente acabou de falando, o PlayStation 2, né? É, nessa geração a gente viu muitos crossover, né? Uhum. Então, isso aí, pra mim, cara, foi que eu gostei bastante, cara. E foi uma época em que realmente tive muitas boas opções de jogo em questão de jogos de luta. Uhum. Cara, e você gostou mesmo, porque eu entrava no Xbox Live e só tava Star jogando Street Fighter e Cross-Tech o tempo inteiro. Ele gosta. Você entrava uma hora da tarde e não tava jogando, você entrava meia-noite e não tava jogando, 5 horas e não tava jogando. Cara, eu tenho mais de 300 horas no Cross-Tech, cara. Muito mais, bicho. Muito mais. E na geração, nessa geração, joguei muito Capcom vs SNK, cara. Jogão. Muito legal. Eu joguei muito ele no Dreamcast. Eu posso fazer uma confissão aqui agora, gente? É o meu maior arrependimento gameístico da história. Pode. Eu nunca sequer toquei num controle do Dreamcast. Oh my God! Que isso, cara? Sério? Coitado. Nunca sequer toquei. Toca aí, Patrick. Pô, velho. Caralho, é um dos meus maiores arrependimentos. Mas, cara, eu vou te contar uma coisa. Mas você já viu. Pois é. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o Dreamcast também, ele acabou se dando mal. Porque ele era um videogame com uma segurança zero, cara. Eu me lembro que o primeiro Dreamcast que eu vi na vida, o meu amigo rodava MP3 nele. Oh. É, bicho. O cara conseguia fazer... Eu emulava coisa no Dreamcast dele. Bicho, eu fiquei impressionado com aquilo na época. Eu fiquei olhando assim, caramba, cara. Você sabe que é possível emular o PS1 no Dreamcast, né? Assim, o que eu fiquei impressionado é que eu fiquei olhando meu amigo lá mexendo no Dreamcast dele. Eu fiquei pensando assim, cara, o que ele menos faz é jogar jogo de Dreamcast nesse negócio. Incrível, cara. O cara comprou um PC, não comprou um videogame. É, vale a pena lembrar que o Dreamcast foi o primeiro videogame a ter conexão com a internet. Ele foi o primeiro que você pôde jogar online, mas não foi o primeiro com conexão na internet. É. Não, é. Ele, não, foi, é. Ele tinha. MegaNet manda abraço. Não, o primeiro foi o Atari, que teve conexão com o internet. O primeiro foi o Atari. Eu falo assim, o primeiro com sistema online, como se fosse a live hoje. Isso. Ele usava um sistema chamado SegaNet e tal. Então ele foi o primeiro a permitir esse tipo de coisa. Há quem diga que o que a Xbox Live é hoje foi muito inspirado no SegaNet. Eu não sei se dá pra dizer isso, porque a Microsoft não teve tanto tempo pra analisar aquilo ali e fazer a rede que eles fizeram. Uma outra coisa, um fato engraçado é que, embora o Dreamcast tenha sido o primeiro videogame a permitir esse tipo de função, de jogar online e tal, no Brasil os Dreamcasts eram vendidos sem modem. O brasileiro sempre se fudeu. Não é porque sempre se fudeu, é porque aqui não tinha internet, cara. Que internet que a gente ia usar pra poder jogar? Internet discada. Ainda hoje a internet nossa é uma das piores do mundo, né? Então... Pois é. E era uma forma de baratear o console. Era uma... Cara, mas brasileiro se fez até hoje. Vai ter esse streaming de jogos de PS2 pra TV da Sony. Tem agora esse streaming de jogos aí do PS4, tudo não tem no Brasil, porque a internet aqui é uma porcaria. Sim. E sempre tá atrasado em tudo. Cara, teve um jogo que eu tenho que comentar aqui, que eu gostei bastante, era uma franquia nova da Capcom, né? Que é o Beautiful Joe. Né, que foi. Olha aí, foi rapaz. Foi uma das razões eu me orgulhar de ter tido um GameCube, cara. Porque, putz, bicho, que jogo legal, cara. Que jogo. Cara, ele é muito inusitado, muito divertido. Muito, eu lembro. A cadeira que ele ativa os poderes, você tem aquele negócio de estar dentro de um filme, você se sente mesmo dentro de um filme, cara, é muito legal, cara. Cara, eu me lembro de ver o Patrick jogar ele, achando ele muito engraçado. Não, e o curioso é que o Beautiful Joe era um daqueles 5 jogos que seriam totalmente exclusivos pro GameCube, e a Capcom acabou... falhando com a Nintendo, né? Mas ele foi exclusivo por um bom tempo, cara. Foi por um bom tempo, assim como Resident Evil 4. Mas ele acabou se tornando multiplataforma. Que eram o Resident Evil 0 Remake e o Resident Evil 4, o Beautiful Joe e o Project Number 3, que é um jogo ridículo, muito ruim. Você jogou, externo? Joguei. Ele é tipo um Mega Man do futuro, só que com uma mulher em primeiro... Tipo assim, terceira pessoa. De uma jogabilidade tosca. Cara, eu vou te dizer que eu tive esse jogo porque eu considerava um item de colecionador. Porque. E ele, de fato, é. É um jogo raro. É um jogo, assim, extremamente repetitivo. Super simples. Mas que tinha tudo pra ser um jogaço. Cara. Pois é, o problema foi a jogabilidade, cara. Porque ele tinha bons gráficos. A mulher rebolando principalmente, era muito emocionante. Tudo, pra tudo ela rebolava. Pra tudo, ela vai atirar, ela rebolava. Ela vai esquivar, ela rebolava. Era bizarro. Mas eu também gostei muito desse jogo, Beautiful Joe. Joguei muito um, o dois eu já não gostei tanto. O 1 pra mim foi excepcional. O 1 ele foi muito melhor do que o 2. Até porque no 2 na época eles já queriam fazer um multiplataforma, né? Então já veio com aquele negócio de pensar nos dois públicos, entendeu? Uhum. Então acabou que eles perderam a mão. Porque na primeira vez eles quiseram fazer só pro GameCube. E aí era pra um público específico. Só que aí ele fez um sucesso tão grande que o pessoal queria ser o olho, né? Vamos vender no PS2 também. Foi um fracasso no PS2. Sim. Ele vendeu muito pouco, né? Agora, a gente tem que levar em consideração também o seguinte. Que a Nintendo, ela continua fazendo o que ela fazia anteriormente e fazia muito bem. Que era associar alguns jogos a alguns acessórios. O Nintendo GameCube, ele tinha os bongos, que eram aqueles tamborzinhos pra jogar jogos musicais no GameCube. Cara, e eu joguei muito, cara, aqueles jogos de música do Donkey Kong. Donkey Kong, cara, era demais, cara. Eu nunca E aqueles jogos de aventura também, do Donkey Kong no GameCube, que também eram espetaculares visualmente. Vocês estão falando de um monte de jogo aí, mas ninguém mencionou um dos menores jogos da geração, cara. Que foi o Shadow of Colossus. Há controvérsias. Sério? Há controvérsias, cara. Que jogo chato do caralho, velho. Que mano, é chato, cara. O jogo é perfeito. Que jogo chato do caralho. O jogo é muito bom. Cara, eu comprei. Jogo muito bom, cara. Você não pode dizer que. Eu comprei o PS2 pra jogar 3 jogos: Metal Gear 2 e 3 e esse Shadow of the Colossus. Cara, eu não consegui entender o sucesso, sério. Não consegui, não. Cara, eu tentei gostar, cara. O jogo é bonito. É um jogo que mexe com sua emoção, cara. Que emoção? Metroid Prime mexe com a emoção. Cara, você tá lá, você não sabe. Você segue a luz, você vê um gigante surgir do nada, você tem que achar o ponto fraco dele, você tem que escalar um gigante pra matar ele. Velho, o jogo é muito bom. Cara, mas tá bom. Tem 12 momentos emocionantes no jogo, o resto é um porre. Ah, eu não achei. Aqui, mecânica de exploração, é um jogo muito parado. É um jogo É claro, o jogo tem uns erros de, vamos dizer assim, de produção, né? Ele poderia ter sido um pouco mais dinâmico. Mas, cara, eu acho que isso não tira a beleza do jogo, não, cara. Eu acho que não a beleza visual, a beleza como um todo, entendeu? Eu tentei, ele tem algumas partes que me surpreenderam. Por exemplo, Iago, aquela luta contra o Colosso Alado é violenta. Nossa, é show de... muito boa. Mas, cara, pra mim ter 20 minutos emocionantes, eu tinha que ficar 50 minutos cavalgando sem graça, num lugar sem graça. Ah, não era assim também tão demorado. Foi um problema que eu achei no jogo também, cara. Eu não gostei muito dele porque eu achava tudo muito demorado. Pra você ter uma batalha, pra mim foi muito, muito demorado. Um outro jogo que eu joguei, que pra mim, apesar de tudo, foi muito interessante, foi o Resident Evil 4, só que no GameCube. Que é muito melhor do que no PS2. Geralmente, mas muito melhor. Verdade seja dita, né? Mas vocês falam melhor por quê? Cara, primeiro que eu vou falar o que repetiam lá na locadora, onde eu alugava os meus jogos, cara. O cabelo do Leon no PS2 parecia um bloco, cara. No GameCube ele mexia como se fosse um cabelo de verdade. Eu acho que começa por aí. Não, a jogabilidade. Se o cara joga, tem experiência de jogar nos dois consoles, ele percebe claramente que o jogo foi desenvolvido para ser jogado no GameCube. Até porque, o que acontece? O GameCube, cara, ele tem muito mais hardware do que o PS2, cara. Verdade. Entendeu? Então, teve um downgradezinho lá no PS2. Mas isso não mudou muito. A verdade é essa. Tipo assim, vou dizer que perdeu uns 20%. É, no máximo. E até em questão do controle do GameCube, ele só é bosta pra jogo de luta. Porque ele é um dos melhores controles já lançados, cara. Agora, Iago, um jogo do PS2 que eu choro até hoje por não ter saído uma continuação, na verdade saiu pro PS2 e pro Xbox. Qual? É um jogo que saiu no fim da geração, que ele junto com God of War mostrou todo o poder que tinha no PS2, cara. Poder de destruição, o primeiro jogo que eu joguei que você podia destruir cenário era totalmente... Eu já sei. Que é o Black, cara. Black, que cara. Que pariu, velho. Foda. Que jogo foda. Cara, aquela fase que você destrói uma torre, você pega uma torre e você destrói a torre, aquilo explodiu na minha mente. atira a bazuca, a torre destrói, cara. Primeira vez que eu vi isso num jogo. O cenário não tinha aquelas paredes de titânico, você atira com a bazuca e não acontece nada. Você atirava com a bazuca na parede, a parede destruía, cara. E o som das armas era muito bom, muito, né? Foda. A sonoridade do Black era incrível. Por que não saiu uma continuação, cara? Sério. Ah, saiu continuação, mas não com o mesmo nome. Tem os códigos da vida, os BF da vida aí. acho que um Black agora, hoje, não faria sucesso como ele fez o Play 2. E era um jogo difícil, né? Não era um jogo fácil, né? Vamos ser. Era bem difícil. Aquela parte final, cara, a última fase, puta que pariu, saía nego de tudo quanto é lado. Aí. Eu falo que o GameCube é meu videogame preferido, mas é porque as experiências mais memoráveis que eu tive dos videogames, algumas delas vieram do GameCube. Eu falo também, o melhor jogo pra mim preferido é o Metroid Prime, e o melhor jogo de corrida que eu já joguei na minha vida também é um jogo do GameCube. Eu até hoje jogo ele. Sendo um jogo de corrida, pra mim, é muito datado, cara. É muito difícil eu rejogar algum jogo de corrida de novo. São clássicos, tipo Top Gear. E o outro F-Zero GX, cara. Muito fluido. Você tinha a sensação de velocidade como você nunca teve. Sim. E nunca vai ter. E até hoje não tem sensação de velocidade tem igual. Tem um Wipeout que dizem que é muito bom também, mas eu não joguei. Mas, cara, era muito bom, cara. Você com 30 naves, Iago, 30 caras correndo, apostando a corrida, a diferença entre o primeiro e o segundo colocado era de milésimo de segundo. Um é... Não, o negócio não é isso. No Play 1 tinha um jogo parecido com F-Zero. Se é que não era F-Zero. Wipeout, só que o que acontece? Na minha opinião, tá? Eu joguei Wipeout porque eu gostava muito da F-Zero. Achei o Wipeout muito bonito, muito legal. Só que tem uma coisa nele que me incomoda, isso pra mim, tá? Me incomoda em todos os jogos de corrida. É você dar tiro no carro da frente. Cara, pra mim isso acaba com a diversão do jogo. Eu acho que o único jogo que conseguiu fazer isso funcionar de uma maneira balanceada foi o Mario Kart. Nenhum outro faz isso. E o F-Zero, ele tem os ataques, né? Mas o ataque é você dar um tronco na nave do lado pra jogar ela fora da pista. Mas pra isso você tem que colar no cara. Você não dá distância. O cara tá 10 km na sua frente, você consegue acertar o tiro nele. Não existe, cara, isso. E é uma pista mais maluca que a outra, não, né, Esther? Você tem uma ideia. Tem uma pista que é em linha reta o tempo inteiro. E você passa pela linha de chegada, cara. Por que que acontece? Nossa. Você vai indo e a pista dá uma torcida e faz a curva. Só que você não percebe que torceu. Parece que está em linha reta o tempo todo. Pois. E nessa pista, você consegue correr a 998 km por hora, cara. Você tem que parar o tempo inteiro. Não, é muito 998 bom. É muito pouco, Esther. Não, e isso sem turbo. Eu estou dizendo assim, na velocidade normal, entendeu? No turbo, eu já consegui fazer 2600, cara. E o jogo é muito difícil. Talvez eu diga que ele é um dos mais difíceis da geração. É. Você chegar entre os 10 primeiros, você tem que dominar muito bem a pista, tem que dominar muito bem sua nave, que são mais de 50 naves, cada uma com as suas características distintas. É muito complicado. Agora, assim você pode fazer, né? Justamente. E se o modo e tenha as três copas principais, aí abre uma copa bônus, que é a Diamond Cup. Se você acha as pistas normais diferentes, cara, você tem que ver as pistas da Diamond Cup, cara. É uma pior do que ela. Tem pista que ela não tem guarda-reio. Se você sair da pista... Que é a última. Você morre. Essa última, tem até uma curiosidade, que é a pista da Master Hand, que é a pista do último chefe do... Smash Bros. Do Mario. Smash Bros. Que é a da mãozinha. Justamente. Ela não tem guarda-reio nenhum, cara. É foda. Nossa, eu tô vendo uma pista aqui do F-Zero, parece uma fase do Sonic do Mega Drive. E é curioso, porque esse F-Zero quem fez não foi a Nintendo, foi a Sega. Foi a Sega. Verdade. Justamente. Cara, mas parece muito era a Amusement Video, que era justamente o estúdio que fazia os jogos do Sonic. Olha só que maneiro. Olha. Então, enfim, faz sentido. E se as pistas normais já são difíceis, só pra não estender muito, E as pistas do modo história externo? Fala aí. Cara, aquelas pistas ali, elas eram muito bem trabalhadas. Por que que acontece? Tinha um grau de dificuldade e aumentando mesmo. Mas se você não tinha intimidade com o F-Zero, pra você passar das primeiras pistas, já era um sacrifício tremendo, cara. Eu acho que até mesmo pra quem já tinha intimidade com os jogos anteriores, era muito difícil, cara. Mas a SEGA conseguiu trazer o que tinha de melhor na série, entendeu? Inclusive, arrisco dizer que melhor do que a Nintendo. Olha aí. É legal isso, né, também. Apesar de vocês começaram a comentar uma questão que aconteceu já nessa geração, da SEGA desenvolver jogo pra Nintendo. Foi nessa geração que a SEGA, como fabricante de console, ela parou. O Dreamcast foi o último console que a SEGA fabricou. O GameCube, apesar de ser um amor de console, porque ele é muito bom mesmo, a Nintendo já não foi tão bem em vendas no GameCube. Eu não joguei o Dreamcast, mas eu joguei os jogos principais do Dreamcast no GameCube. Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, Crazy Taxi, Ikaruga, cara. Caramba. Que jogo lindo, é muito amor esse jogo. Ikaruga é foda. É do Satanás. Difícil pra caralho. É do Satanás, né? É sério. Mas eu terminei, eu posso dizer. Eu terminei. Eu também terminei. Caralho. Eu só não terminei sem usar continue. Não, isso é impossível, pô. Olha aí. Mas o Xbox chegou depois, um pouco depois, mais no meio pro final da geração, e foi até bem. E foi o que definiu. Foi muito bem, ele superou a Nintendo. Superou a Nintendo em vendas e foi o que definiu o que a gente tem de briga de console hoje, né? Que é a Microsoft com a Sony. Vários foram os fatores, mas na opinião de vocês, agora sim, podem segurar suas bandeiras. Como vocês acham que seria a guerra de console hoje se a SEGA não tivesse falido no Dreamcast? Eu acho que ela teria se juntado com a Microsoft. Também acho. As duas já namoravam muito. É. O Dreamcast, ele rodava um sistema operacional feito pela Microsoft. Olha, isso eu não sabia. A Microsoft trabalhou ativamente no Dreamcast. Por isso que eu tô dizendo que muita gente diz que o que a Live é hoje, ela herdou da Sega Net, porque a Live ajudou, a Microsoft ajudou na construção da Live, do sistema online da Sega. Tô tentando imaginar como que seria, cara, e não consigo. Pra mim, eu vejo a SEGA hoje como produtora de jogos e não console. E uma produtora muito meia boca, cara. Vamos ser sinceros. A SEGA morreu, tá cara. Tá feio. A SEGA morreu e esqueceram de enterrar, cara. Sinceramente. Eu amava muito a SEGA. Já fui ceguista, cara. Mas hoje em dia... Pra ser sincero, eu não lembro o último jogo que eles lançaram e foi bom. F-Zero GX. F-Zero. Eles publicaram Bayonetta. Eles não fizeram, mas eles publicaram Bayonetta, que eu dou um crédito pra eles. Mas é sério, cara. Se eu não me engano, eles tiveram um furo no PS esse tempo atrás com o jogo do Alien, não foi? Eles prometeram um monte de coisa, um gráfico bonito. Ah, sim. Eles foram eles publicaram também, não produziram. Não produziram. Porque a SEGA, a SEGA sempre esteve junto com o processo, a produção dos jogos da série Alien, né? Sim. Mas se queimou bonito. É, você tá falando do Colonial, né? Isso. Mas só explicar pra ouvir. Tem a diferença de você ser a publisher e ser a produtora. A produtora é o cara da tecnologia, igual o Thiago Mendes, que vai lá e programa. Sim, vai lá. A parada. E a publisher é somente, você publicou, beleza, pode deixar que eu vou produzir as capinhas, eu vou colocar na loja, eu vou mandar prensar o CD e tudo mais. Eu vou pagar Isso, eu vou fazer o marketing, vou fazer os custos operacional, você só produz. Mas vocês acham que essa guerra de console, que ela lógico que hoje ela tá num ápice maior, mas vocês acham, na época, vocês acham que a Microsoft ela já chegou chutando mesmo e querendo mostrar pra que veio? Ela chegou chutando com o Halo, né? Porque o Halo ainda foi um dos primeiros FPS e multiplayer online. O Halo 2, né? Porque o Halo 1 ele saiu pra PC também. Então, mas... foi o que moldou o que a FPS online hoje nos consoles. Concordo. Ah, eu acho que a Microsoft ela veio sim chutando bundas, no sentido de que ela quis aparecer mais que todo mundo. Uhum. Porque o marketing que eles fizeram inicialmente, antes do lançamento do Xbox, é que eles seriam um console tão robusto quanto os melhores PCs que tinham na época. O que não, e de fato é verdade. Então, mas o que acontece? Ela só não teve o apoio das grandes, como a Sony teve. Por que isso? Porque ela era iniciante. Né? Então as coisas ainda estavam naquela. Vamos ver o que esse pessoal vai fazer. Eles mandam bem lá no jogos de PC e tudo mais. Eles já tinham desenvolvimento de jogos para PC, mas eles queriam ver como é que ia se comportar nos consoles. Tanto é que hoje o Xbox 360 é o que é, entendeu? Mas o Stern? Sim. O Xbox, o primeiro, ele veio para mostrar para a Microsoft, falar: ó, tô aqui, vou começar a produzir, entendeu? Sucesso mesmo? Cara, eu lembro na época, cara, a galera não confiava muito na Microsoft, não. Eu não concordo muito. Na época, é que foi que eu não concordo muito, porque é o seguinte, realmente, como eu falei, as thirds não. Eles estavam meio ressabiados. Porque o consumidor final, não. O consumidor final, cara, quer saber o quê? Pô, qual é o processador desse videogame? O que ele consegue fazer? É melhor do que o outro? E era tá, Pentium 3. Cara, era muito melhor do que a concorrência, cara. Muito melhor. Sim, os gráficos eram muito melhores. É que a Microsoft já chegou usando cheat do dinheiro infinito, né? Vamos ser sinceros. Cheat do dinheiro infinito, como é que você concorre? E outra, cara, a Microsoft no Xbox One, o que ela fez? Ela pegou um PC e usou ele só pra jogo. Ela basicamente um PC, cara. E ele foi só conquistar tanto as thirds de fato, as produtoras, já nos dois últimos anos finais da concorrência. Ela investiu, pagou pra Capcom fazer um jogo exclusivo, fez o Dino Crisis 3, que era uma bosta, né? Ela correu atrás de empresa japonesa e arranjou a Team Ninja pra fazer o Ninja Gaiden, que foi um dos jogos mais fodas da geração e é um dos arrependimentos, um jogo que eu queria ter jogado e não joguei, né? Ela investiu, ela financiou a BioWare durante muito tempo, por isso que a BioWare ela lançou Knights of Old Republic, dizem que é um dos melhores RPGs da história e o melhor jogo baseado em Star Wars já feito em todo o tempo. Eu não sei dizer isso porque eu não joguei, né? Mas e a BioWare, foi uma parceria tão boa com a BioWare que fez a BioWare fazia os Mass Effects dessa geração. Eram exclusivos até ela ser comprada pela Electronic Arts. A Microsoft investiu, cara. E eles viram retorno, poxa. A Ubisoft, como também sempre investe, ela fez os Splinter Cells. Pra quem não sabe, os primeiros Splinter Cells, eles saíram pra GameCube, pra PlayStation 2 e Xbox. Mas a versão do Xbox era totalmente diferente. Infinitamente dos melhor, né? Na verdade. Mais bonito e até mesmo os mapas tinham diferenças. Porque o Xbox conseguiu um processamento muito melhor. Com certeza. Sim, considerações finais, meu caro amigo externo. A minha consideração final para hoje é a seguinte: se você joga videogame hoje e gosta, tudo partiu dali. É, definiu o que a gente tem nos consoles hoje, né? Com certeza. Considerações finais, meu caro amigo Iago. Bom, eu não tive muita oportunidade de jogar a geração passada. Ah, passada não, né? Retrasada. Retrasada, é. Caramba, passou tempo, hein? Eu só joguei mesmo Xbox Play 2, cara. Peguei final de geração ainda pra variar. Só que, cara, a sexta geração define o que é hoje. Tudo que a gente vê em FPS começou lá e definiu o modo de jogo. Hack and Slash e tudo mais. Considerações finais, meu caro amigo Sir Patrick. Muita gente diz que a geração 16-bits foi a melhor geração da história. Mas eu ouso dizer que essa geração, essa foi a melhor geração da história. Pelo menos pra mim. Eu não sei se foi a primeira geração que eu pude ter dois consoles. Joguei os principais exclusivos de cada um. Eu tinha tempo pra jogar, coisa que eu não tenho hoje. Então aproveitava ao máximo, cara. Ao máximo. Ao máximo, cara. E vivi experiências assim que pra mim foram únicas. Jogando F-Zero, jogando Metal Gear Solid, jogando Black, jogando Pikmin, jogando Chibi Robo, jogando Zelda Wind Waker, o Geist, que foi um FPS pra mim inovador, cara. Muito foda, que é uma pena que não tenha feito sucesso. Não sei se vocês conhecem, que é um FPS que você controla um espírito. O cara morreu, você controla o espírito e você pode possuir rato, possuir soldado, possuir quem você quiser, cara. Desde que esteja... É muito foda, cara. E como o Iago muito bem disse, Iago, um beijo, seu lindo. Esse jogo é bom. Tudo que a gente vê hoje de bom, cara, a maioria saiu dessa geração, cara. Então, não tem como não amar. Minha única hoje que pesa, que dói meu coração, é que os jogos dessa geração, da sexta geração, ficam muito feios nas TVs de hoje em dia. Então, ou você tem uma TV de tubo boa, ou então... Tá complicado, compra um remake. Patrick, ouvindo você, cara, agora eu percebo que a minha infância foi uma porcaria, velho. Por quê, cara? Tudo quanto é jogo, você conseguiu jogar, mal conseguiu jogar Sonic quando era pequeno. Olha aí. Não, de fato, a sexta geração, ela definiu muita coisa que a gente tem hoje. Ela criou estilos, né, como o próprio Hack and Slash foi criado na sexta geração. Quem teve a oportunidade de ter os dois consoles, eu tive os dois consoles, mas não ao mesmo tempo como o Patrick. Invejem o Patrick. Eu tive que vender um pra comprar o outro e por aí. O Play 2 eu até tenho, até hoje, como eu disse. Mas foi Eu não tenho, eu me arrependo, não tenho. Então, o Play 2 ainda... Eu vendi. Mas foi uma geração muito boa, uma geração de muitos jogos divertidos e que eu aproveitei muito, principalmente os bons tempos no fliperama jogando Play 2 com a galera. Então, uma geração muito boa. E se o nosso caro amigo ouvinte quiser entrar em contato conosco, meu caro amigo externo, como que o ouvinte vai fazer? Você vai acessar lá www.mexidãocast.com.br. Aí você vai entrar lá no nosso post de podcast e deixar seu comentáriozinho. Aí a gente vai estar respondendo. Olha aí, se o nosso caro ouvinte quiser nos enviar um e-mail, meu caro amigo Iago. Você vai mandar um e-mail para mexidãorocks@gmail.com. Só fiquem atentos que em breve estaremos mudando nossos endereços de e-mail. Isso. E se o nosso querido ouvinte quiser entrar em contato conosco através das redes sociais, meu caro amigo Patrick Murta? Cara, ele tem várias opções. Ele pode entrar no facebook.com/mexidãorocks, sem o acento. Pode entrar no Twitter, @mexidãorocks. E também, vejam só, no YouTube, se procurar por mexidãorocks, você vai ver muito alguns drops de podcasts passados, algumas dicas do nosso querido amigo externo falando sobre criação de podcasts, né? Então procura no YouTube também, mexidãorocks, tem muita coisa boa por lá. Em breve, um novo vídeo, hein? Olha aí. Olha aí. Muito bom. Se quiser entrar em contato com o meu caro amigo Iago, como que o nosso ouvinte vai fazer? No Facebook é /IagoPoutinho e no Twitter é @IagoGCS com Y. Se quiser entrar em contato com meu amigo externo, você vai me encontrar lá no Facebook, www.facebook.com/externo e no Twitter, @externo. Se quiser entrar em contato com meu amigo Sir Patrick, vai procurar Patrick Murta no Miiverse, que é a rede social do Wii U. Oh. Todo mundo vai te achar lá. Meia dúzia de gente, pode ir lá ainda. Me adicione, calem a boca desses ignorantes. Me adicione lá na minha Nintendo ID, é Patrick Murta. Olha aí. Se quiser entrar em contato comigo, @ThiagoTMendes no Facebook ou @ThiagoTMendes no Twitter. Meios não faltam, meus caros. Comente-nos, escreva-nos. E patrocine. E joga em Metroid Prime. E joga em Metroid Prime, olha aí que legal. Até breve, galera. Abraço. Tá bom, até a próxima. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast número 84. Hoje vamos continuar uma série aqui no nosso... 85, Thiago. É 84, certo? Não, pô, 84 não foi o Akira? Foi o Akira. 83 o Akira, gente, não? Ué, não, cara. 83 foi o Planet Power 2. Caraca, é mesmo. Pera aí, velho. Ô, Thiago. Vai sair muito no fundo a sua filha brincando, hein, mano? Vai, né? Acho que eu vou lá pro quarto, então. Seria melhor, né? Ô, galera, a pirataria, ela acabou. Caramba, velho. Oi, tamo aqui, cara. Tamo aqui. É, volto. Beleza. Poxa, você tá com delay, velho. É, parece que tem problema na sua internet, velho. É, aqui tá horrível. É, e ninguém teve Xbox, né? Meu eu primo teve. Eu não tive, mas eu joguei bastante, cara. É, velho, o Elson não respondeu. O que vocês acham? Vamos gravando? Acho que dá pra esperar uns minutinhos ainda, se... Pra mim, de boa. Eu vou acordar de madrugada mesmo. É, de boa. Tá, mandou mensagem no WhatsApp pra ele? Mandei, mas se vocês quiserem mandar aí também, velho, ou dar um toque no telefone dele. Só aguardando tomar essa aqui. Me desculpa, de verdade, eu esqueci, cara. Não, esquenta não, só. Tranquilo. A gente já te coloca no papo aí. Faz a chamada do Patrick pra não ficar... É, eu vou... Vocês começaram a ter muito tempo? Se for atrapalhar demais... Não, só. Tem coisa pra caramba lá ainda. Ah, não, beleza. Desculpa mesmo. Mas, cara, esse episódio aconteceu o que eu mais esperava em Game of Thrones, cara. Não tem jeito. Não, tá spoiler, pelo amor de Deus, que eu ainda não assisti. Eu vou assistir daqui a pouco. Trava, cara. O Shenmue é um estilo GTA, né, se não me engano. Ou eu tô boiando? Não, cara, o Shenmue não era aquele dos samurais? Ou eu tô enganado? O Shenmue acho que é de samurais, hein? Então eu confundi aqui. Deixa eu só ver, só conferir aqui, porque agora eu fiquei na dúvida também. Shenmue. É não, Shenmue. É não, Shenmue é estilo GTA mesmo. Ué, então eu tô falando besteira. Então não é Shenmue não. Eu lembro, não, cara, que Shenmue... Não é Shenmue, Não, é um de samurai que eu tô me confundindo então. Onimusha? Onimusha, isso aí, cara. Onimusha foi o que eu mais joguei no... Mas aí é no PS2, não tinha pro... Tinha pro Dreamcast também, não? Não, cara, acho que Onimusha... O que eu mais joguei até hoje do Play 2 foi Onimusha 3. Se eu não me engano, só tinha pro PlayStation 2 e PC. Onimusha 3, né? É, cara, eu tô vendo aqui, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Calma aí. Pode ser o Tenchu? Tenchu, não. Cara, corta tudo isso aí na edição, então. Esquece isso. É. Então, calma aí. Acabou.